O quarto da Joana foi até agora o mais acolhedor e confortável que visitei e fotografei, talvez por ser da Joana. Todo o ambiente é convidativo, principalmente pelos diversos pontos de luz que este fornece e também pela sua pequena dimensão. A Joana confessou-me que adora o seu quarto e que até passa demasiado tempo nele a fazer o que quer que seja. É para a mesma um local de retiro e de trabalho, um espaço dedicado só e apenas à Joana. Quanto ao objeto escolhido, é simplesmente um conjunto de flores oferecidas à Joana pelas pessoas mais importantes para ela até à data. Uma vez que secaram, ela guardou-as na jarra e agora fazem parte do ambiente.